Japão que é terror, o que inspira Fox pra filme de guerra. No facção acontece a América da favela. CNN periférica contra a bomba de Hiroshima aplicada lentamente pra dizimar minha etnia. Tô no corredor da morte, porque tenho atitude. Mercedes, flat, cuzão, não me ilude. Sou mais um palco sem retorno com microfonia, com os que tiro da comida pra comprar minha camisa. Letra terrorista, boy. Escuta e treme lado a lado com quem invade a adega do presidente. Tira o clipe do ar. Não toco psicopata, sou lixeiro. Tu maca no agito, cu da playboyzada. Não quero tá na coleção de CD. Do tio Patias, massageio, ega, sintonia do radinho apira. Eu tô na missão, na TV, tô e eu tô documento gambé. O carro é meu, sai fora. De sua boa na mesa do restaurante fino. Traz o mais caro do menu. E a carta de vinho, ninguém nasceu pra queimar ônibus, trocar com choque. Protagonizar o medo como Hitchcock. Do cartaz pra tirar sono de Rick, adaptação de Sarajevo de ouvido a ouvido. Eduardo em cartaz, pra ver vai perdendo o som. Eu narro a vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Narro a vida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo em cartaz, pra ver vai perdendo o som. Eu narro a vida da trincheira que é CNN do morro. Dundum em cartaz, pra ver vai perdendo o som. Eu narro a vida da trincheira que é CNN do morro. Imagina você amarrado num trilho, conhecendo o ACP, TM suando frio, rezando, contando com milagre. Que 20 quilos maquinista te divide em várias partes. E assim, de quanto faz solta o professor no morro, a minha panela repleta no fogo. Então, quem mete a mão na goela do vira-lata, vira-lata. Rouba osso e divide com fila em casa. Então, é graduado pra enfiar no cu da tropa. Escuda, arranca olho de turista, de cruzeiro de luxo. Nem é cachorro pra ficar feliz só com a ração. Quer apertar o botão, abre o portão da mansão. A TV impõe que o bom tem joia e maré. Então por que que eu vou rir de Brasília na favela? Não, não se conforme, trocou o saco da lixeira com a goma de madeira, neném sem mamadeira. Tem um porco no seu cargo na multinacional, torrando que te livraria do crime bacana. Pode dar choque no cronista que ele não maqueia o drama. O pote quer na reportagem da Cracolândia. Ou sonhando com 100 pra passagem de volta, porque ele mandou um real pra família na roça. SP inventou a polícia de seguro anti-sequestro. Aqui é sangue fundido em concreto. Eduardo em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Na rapida da trincheira que é CNN do morro. Dudu em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Na rapida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Na rapida da trincheira que é CNN do morro. Dudu em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Na rapida da trincheira que é CNN do morro. FC, canta rap pra não ver você. Com tiro nas costas, na reabilitação da CD pra não te ver de modelo. Em extrato de tomate com a foto de desaparecido. Na embalagem a PM se equipou com ponto 40 e tá louca pra testar. Na sua cabeça ele é o tinés, tem coração de pedra. Igual a vaca que por milho prende a doméstica. Não um exorcista, tira o diabo que eles plantam na minha alma. Eu com a cara de outra que zero fim dessa raça, não me comovo com a Barbie. Sangrando na ambulância, quem arremata com a gota porque quer atrás da lança. Indenização pro povo nos direitos humanos. Reparo de ordem moral pra cada furo no crânio. Às vezes discordo de Deus, tudo é sem sentido. Uns comprando uma ilha, outros rasgando lixo. Com 98 dólares, quantos livros na escola? Foi o que o banco pagou pra ficar em órbita. Depois chora ajoelhado e oferece o rabo. Fica com perto, plástico até morrer asfixiado. Não sou mãe de nada, mas TV já sequela. Questão de tiro, pra ver que vigia mitologia moderna. Sou munição antiaérea, CNN periférica. Mais contundente que qualquer âncora da Eduardo terra. Eduardo em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Na rapida da trincheira que é CNN do morro. Dondon em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Na rapida da trincheira que é CNN do morro. Eduardo em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Na rapida da trincheira que é CNN do morro. Dondon em cartaz, pra ver vai perdendo o sono. Na rapida da trincheira que é CNN do morro.